para sinal da 102060 da Gol, a 1 milha e meia. 2060, avistado, pouso autorizado na 0, vento 150 graus, 07 nós. Pouso autorizado, por aí a confirmar o vento? 150 graus, 07 nós. Grato, pouso autorizado, 2060. Rodar 75, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, até no 2000 decimal 85. Centro Recife 125 45 2685 Rio 2060, solo 17, libere a próxima direita, solo 121, bom dia. 2060. Voo 092, dessa via chegada a Mari, para nível de voo 050, que é negar no 092. Voo 092. Confirma, voo 092. 01. 092, voo estado. Mais estado, 7366. Para 92, a torre informa a chuva sobre a vizinhança. 755, dessa vez chegada a Bonf para nível de voo 080, QNH 902. Nível 080, chegada a O 092, certo, 366, nave, reporte, dado. Dois e 500, com o 092. Geral 9970, bom dia. Autorizado a linhagem decolar, pista no zero, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado a linhagem decolar 9970. Geral 9970, decolado aos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Geral 9970, controle a nível de voo 340 via Seida Momo. Ok, o início da mensagem saiu bloqueado. Autorizado 340 na saída Pomo, mais alguma coisa? Negativo. Somente subir via saída Momo para nível de voo 340. Ok, sobe via saída Momo, sem restrições para 340, 9970. Federal 9970 informa tráfego a posição de 1 hora, 35 milhas de Mussul, do oeste, cruzando nível de voo no 50 e descida para o 080. Gente, 35 milhas, que a senhora informou? Estimativo, o tráfego está na chegada boa. Ah, tá bem, obrigado. Com 3 meu pé de razão. Sim. Com 755, apenas informação de tráfego. Visão de 11 horas, 32 milhas, rumo noroeste, cruzando nível de voo 060 em subida para o 340. O 755 copiou o controle? O 755 apenas informação de tráfego, posição de 11 horas, 29 milhas, rumo noroeste. Usando nível de voo 080 em subida para o 340. Torre Salvador, bom dia, com 9937. 937, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 160 graus, 06 do dia nós. Alinhar e decolar no 0, com 9937. Autorizado com 092. Autorizado. 755, DC4, meu pé, QNH, 1092. 4000, ajuste no 012, 937, decolado 34, controle Salvador no 20, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 9937. 9937, contato radar na decolagem, pula para nível 380 via saída AVO 1. 380 via gol 9937. Liberal 9970, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 12000 decimal 85. 12545, alterna 126, ponto. 126 decimal 85, liberal 9970. 265, obrigado. 1092, chame torno no 8, decimal 95. 295. Salvador, bom dia. Esse é o gol 1092, estamos a 2 milhas do Serra Vista 372, está baixando a travada. 1092, bom dia, ponto autorizado, pistona 0, vento 160 graus, 059. 1605, autorizado certo 366 para o Renato, desse para 2500. Autorizada a Renato, reporte estabilizado. Autorizada a Renato, reportará estabilizado, gol 9737. Gol 9937, está autorizado direto a Alefa. Direto a Alefa, 9937. Gente, Lima, outra tá. Solo 092, solo aos 39, direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 221, gol 109, decimal 1. Solo 8, decimal 95. 1895, gol 975, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Gol no 755, final visual, 2 milhas para o Serra, 5372. Gol 755, rebota baixado e travado, ajuste no 012. Voltará, gol no 755. Passando em Motel Charles, vou indo para o Serra, 3366. Baixado e travado, gol no 755. Gol no 755, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista 10, gol no 9937, chame Centro Recife em 128.8, caso negativo, 126.0. 1288, secundária 126.0, gol 9937, bom dia. Solo 43, livre pista direita, chama solo no 21, decimal 1. Direita, solo 21, 1, gol, 1, 7, Novo Lima Hotel Charlie, autorizado a aeronave Pistão 0, reporte passando Serra Vida 366, visual com a pista. Voo 2199, estou na identificação, desse é nível de voo 050 e vou indo na proa de TAP. Desse voo 050, voo de TAP, quanto possível, Serra Vida 369, voo 2199. Voo de TAP, você deverá voar para o Serra Vida 366, voo 2199. Voo de TAP, voo 366, 2199. Forma o Whisky Bravo, inspeção de identificação, desse nível de voo 060, via chegada a Mari. 060, via chegada a Mari. Romeu Hotel Charlie, complete chame Torre 198, decimal 95. O 2199 autorizado voar na proa de Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, voo 2199. Whisky, Bravo Whisky, voe na proa de TAP. Voar na proa de TAP, Whisky Bravo Whisky. Salvador, bom dia, Azul 4234, pronto, ponto 00. Gente, Azul 4234, quanto é a posição? Quanto? Salvador Lima, Hotel Charlie, tráfego acelerado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 0612 de nós. Gol 219. Papa Romeu Whisky Bravo, isso confirma sua velocidade indicada. Nove, desça 2500 pés, ajustado 1013, autorizado a RNAV, posso passar no serviço 366. 2500, 23, reporta o serviço 366, vou 2900. Romeu Whisky Bravo Whisky reduza para 2309. Reduza para 2309. Bravo Whisky reutilizado descida 4006, ajuste 1093. Reduza para 4.003, ajuste para. Na minha 312, a senhora identificação, desça até nível de voo 050 via chegada a Mari, informo que é o número 3 na aproximação. Todo seu, 050, o número 3. Escuta, estou em Salvador. Escuta, agora 649. Se é possível o taxi um pouco mais à frente no ponto de espera? Tá, agora 649. Então, previsão para o 4234. 4234, autorizado em linha, mantenha a cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 4234. Sapatão Tango Lima Hotel Charlie, solo 54, livre à direita, estimação solo no 21, no decimal 1. Quatro, autorizando a decolagem pista no 0, vento 140 graus, 0,6 dúzia de nós. Alinhar, autorizando a decolagem pista no 0, vento 4234. Abar meu Whisky Bravo Whisky, autorizado voar na proa de Serra Vitor 366. Vai voar Serra Vitor 366, Whisky Bravo. Panermé 312, confirma velocidade indicada. Está com a inspeção de 274. Tente. Número 649, tem condições de 5 autorizada pela torre de Alcântara de imediato. Matheus, fala. Lima, tem cabeceira no zero. Tem Matheus no zero, boa, número 649. Romeu, Whisky, Bravo, Whisky, DC25006, autorizado a aeronave, pista no zero, a constatação será Vitor 366. Vai descer para 2250, a portaria passando Serra Vitor 366, Vitor 2. Vou 299 para 366. O 2199, complexo, Chame Torre 1, no 8, decimal 95. 2895, 2199. Bom dia, controle azul 4234. Decolado, senhor, autorizado, voa direto, Recife. A nave se modulou para o controle? Bom dia, azul 4234, decolado. Gente, azul 4234, contratora na decolagem, suba nível de voo 350, passando 2000, autorizado, voa na proa de Jamo. 2000, Jamo, obrigado, 4234. Se puder encurtar, vou alguma proa lá na frente, a gente agradece, senhorita. Quê? Dona 99, continua a aproximação, agora a pista livre, ajuste no 0 no 3. Ok, 3 aguardando, boa 19. Dona 649, autorizado, decolagem, pista no 0, vetor no 40 graus, 089. Tente livre decolagem da pista no 0, Dona 649. Do 4981, na sua identificação, desça até 4.003, ajuste na 093. 4.003, controle azul 4234, desvia esquerda, magnética 055. Desvia azul 4234, reposto quando possível para o alvo, o meu foco 098. Sim, a gente reporta não, 4234. Azul 4234, centro do Recife, também informa que várias aeronaves realizaram desvios quando próximo de Aracaju. Ah, sim. O 4234 vai informar inicialmente para o 055. No 649, decolador 59, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador, 208, boa, no 649. Obrigado, bom dia. Lima, Hotel Charlie, autorizado cruzamento, pista no site, eu posso falar, Papa de 5, estacionalizando frequência. Uno 649. Uno 649, contato falando decolagem, sob a via da El para nível de voo 360. Da El para o 360, Uno 649. Tá pronto, aguarda. Ok, 759, vou manter a posição, não ponto de espera, sem que possível ser autorizado a decolagem. Seja ajustado no 013. Reduza para 2209. Posição, 1013, após o carro, modo Charlito 366. O Whisky Bravo Whisky está estável na final. Whisky Bravo Whisky, Flight 1198, decimal 95. Maritorno 1895, obrigado. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, bom dia, continua a aproximação. Confira somente intenções, é pouso na 107. Qual é o vento, por favor? O vento no momento 130 graus com 079. É o número 1 para a vista no site, aqui para ver? Tá, sim, o número 1. Então, a gente vai cancelar e vai e visual para o site. Você já passou o cancelamento da presente? Presente, pode ser. A presente, então, plano cancelado ao 02, plano visual, curva esquerda. É, reporta final 17, baixada travada. O ajuste no momento no 013. Curva esquerda, reportarei na final 17, está baixada travada, isso para ver. 1759 autorizado, linha área e manter, cabeceira 10. Linha manter 159. 2199, solo 02, livre a pista direita, chama solo, 21 decimal 1. Né? Ele está 21, não vou 21, não, obrigado. Uno 649 autorizado desvio, você aponte quantas milhas nessa proa? Aproximadamente uns 80 milhas, o Uno 649. Entendi. No 649, após desvio, está autorizado voar na proa de Raíra. Sub, mantenha no momento o nível de voo 300. 300 na proa de Raíra, gol no 649. Isso, para ver se confirma também de paz, que é do destino, é o Aerostar. Positivo, amigo. Eu, gol 2069. Gol 2069, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, gol 2069. Whisky Bravo Whisky, é o Aerostar, confirma. Positivo, é o Aerostar. Gente. Whisky Bravo Whisky já para a coordenação, após o pouso na pista no 7, vai efetuar o backtrack e livrar na Quebec, eu sei, onde vai manter a posição e aguardar para a ingressão no parte 5. Tá bom, então após o pouso na 17, vai livrar na Quebec, vai manter e vai aguardar. Tá na final, baixado e travado, isso pra Whisky. Avistado, autorizado, pouso, pista 17. Vento 130 graus, 079. no 759, decolado ao 04, controle Salvador, no 20 decimal 8. 208, grato, bom dia. Checo, vamos vender só um minuto para ingresso na pista no 7. Controle Salvador, bom dia, gol 1759, vai passar 2 mil pés da EL. Gol na 759, contato na decolagem sobre a via da EL para nível de voo 240. Gente, 240, pode voar na posição da EL? Coral seria melhor. Gol na 759, autorizado, vá na proa de Coral. Ok, grato, voando Coral. Azul 4, 981, no autorizado R nave pistão 90, reporte passando Serra Vito 366. É boa carinha 306. Azul 90, autorizado a linha E, manter pista no 7. 49, Recife, 125 decimal 1, no caso negativo, 128 decimal 35. Já ingressando na pista no 7, após, já pode ingressar ao parte 5, ok? Salvador, Xené 63, 12, final da 10. Xené 63, 12, já visual, aguarda só um minuto para o pouso, somente pista livre. Poxa, né, 312, avistado, autorizado, pouso, pista no 0, ventura 30, grau 0, 8, 9. Tá, Oliver pouso, será, 069, decolado 07, controle Salvador, 120, decima 8, bom voo. 208, bom dia, 2069. Bom dia. 069, cruza 1600. Voo 2069, contato Arão Decolagem, suba via Momo, para nível de voo 370. Via Momo, 370. Tango Eco Zulu November, é tanta possível estrela de turbulência, autorizado decolagem, pista no 7, ventura 20 graus, 07 nós. Não desça 4 mil pés, via chegada bom, se existe em Salvador, 190 no 3. DV312, solo 09, livre pista direita, chama solo 121 de cima 1. Estou no ano, graças. André, Cisa do 4, vai na proa de Serra Vito 367. 367, obrigado, tá? André, Cisa do 4. November, aciona 5521 e chama o controle, né? 20.8. 5521, controle 208, né? Cruzou November. Copiou, Cruzou November, é o zero transponder, 5521. Até agora Cruzou November, suba para... Zoas para 1.05 e troca o seu código para 5521. Acionado 5521, vai acender para 1.05. Voando direto? Afirmativo, utilizado, vai direto, Vitória da Conquista. Direto, Vitória da Conquista, né, quando eu vou no zero. Muito obrigado. Visual 10, azul 4981. Azul 4981 no complexo Semi Torre e 198 decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. 4981 final 10, 6 mil. Do 4981, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus, 089. 069 Prodicogbo 1759, chame Recife 125 decimal 1 25 ouro, Portanto, 3304, vou na prova 2020, vou na firma. Informará para o ano 307. 304, controle ciente.